Olá, eu sou o Danoninho. Estejam bem atentos às regras que nós vamos cantar. Regras? Sim, ter boas maneiras, ser educado. Vamos falar de regras que nós precisamos de ter para viver em paz. Vamos pensar nas boas maneiras, ouvir e dizer, assim é que se faz. Estar atento a uma explicação, esperar para falar, nunca deitar o lixo para o chão e não copiar. Vamos falar de regras que nós precisamos. Yeah.